Quantas vezes me senti tão só, remoendo crise e frustração, sem saber onde buscar o melhor, a força que me guia, motivação na trilha, respeito a família, compondo verso em meia noite fria, freestyler ou de rua, amante da cultura, progresso da velha, nova escola na saga, estamos na luta, sonhadores diversos insanos, desde 2008 se bolando plano de viver do que eu amo fazer acontecer. Chegar no patrão, manda ele se fuder. Várias madrugadas letrando linha no verso do relatório da firma, fazendo lá ensaiando pro show do próximo dia. Jão, sigo de show em show, vendendo e espalhando em mídias com canções feitas de coração pra fazer essa porra virar. Sou samurai na Babilão, mantenha a fé no caminhão. Ei, molecada, não vai se acomodar, respeito é a chave pra chegar em qualquer lugar. Sonhar é necessário, irmão, trabalha, vai à luta, só cuidado com a emoção. Ei, molecada, não vai se acomodar, respeito é a chave pra chegar em qualquer lugar. Sonhar é necessário, irmão, trabalha, vai à luta, só cuidado com a emoção. Sem vacilo, engatilha os versos rajadão, no biriri da molecada igual os pancadão. Essa é minha missão, não tenho tempo a perder, vi vários sonhos se acabando em cápsula. Poeta de rua não tem dom pra gramática, mandando vibração pra quem se identificar. Carrego na bagagem sonhos de irmão que perderam a vontade de sonhar. Estúdio rec, destrava a track, cara crachá, bater no ponto pra poder vir o cash. Neguinho, saiba que a luta é bruta, não se deixe levar e meia isso, meu truta. Rap soco na fuça, e meio a serpentes cascavéis, sigo na busca pra amizades infiéis. É na base da bicuda, mantenha sua conduta, pra amizades infiéis, é na base da bicuda. Ei, molecada, não vai se acomodar, respeito é a chave pra chegar em qualquer lugar. Sonhar é necessário, irmão, trabalha, vai à luta, só cuidado com a emoção. Ei, molecada, não vai se acomodar, respeito é a chave pra chegar em qualquer lugar. Sonhar é necessário, irmão, trabalha, vai à luta, só cuidado com a emoção.